Fecheiro 13, capítulo 4. Construir é perecer. Makeyev era excepcionalmente dotado na arte de esquecer para assim se tornar maior. Do pequeno camponês de Akimovka, perto de Kliutchevo, a nascente, governo de Tula, uma região de vales verdes e castanhos, semeados de telhados de colmo, apenas lhe restava uma recordação rudimentar que lhe permitia sentir-se orgulhoso da sua evolução. Rapazinho ruivo, semelhante a milhões de outros, prometido como eles ao destino da terra, as raparigas da aldeia não queriam nada com ele. Num tom trucista, chamavam-lhe Artiomka, o picado das bexigas. Na infância, o raquitismo deixara-lhe as pernas curvadas. Todavia, durante as batalhas de domingo à noite, entre os da Rua Verde e os da Rua Fedorenta, derrubaram um dos seus adversários com um soco, algures entre o pescoço e a orelha, um golpe que ele mesmo inventara e que causava uma tontura imediata. Acabadas aquelas rudes batalhas, e uma vez que as raparigas continuavam a não querer nada com ele, sentava-se nos degraus arruinados de sua casa, a roer as unhas e a ver os seus fortes dedos dos pés revirarem a poeira. Caso tivesse sabido que existem palavras que traduzem o torpor perverso de momentos como aqueles, teria murmurado como Máximo Gorki quando tinha a sua idade. Que tédio, que solidão, que vontade de partir a cara a alguém! Não pelo prazer da vitória desta vez, mas para fugir de si mesmo, de um mundo pior. Em 1917, o Império fez de Arteme Makeyev um soldado sob as suas águias bicéfalas. Um soldado passivo, tão porco e tão desorientado como todos os outros, nas trincheiras da Volínia. Passava o seu tempo a saquear uma região que já fora visitada por 100.000 saqueadores iguais a si. A catar-se laboriosamente ao cair da noite, a sonhar que violava as raras e jovens camponesas que se atrasavam nas suas voltas, tantas vezes já violadas por tantos outros. Mas ele não se atrevia. Seguia-as através das paisagens calcárias de árvores desfeitas, de terras esventradas por crateras de bombas. De repente saltava do solo uma mão recurvada, um joelho, um capacete, uma lata de conserva estraçalhada. Com a garganta seca, os músculos penosamente desejosos de violência, ele seguia aquelas mulheres, mas nunca se atrevia. Uma força bizarra, que a princípio o inquietou, despertou nele quando ficou a saber que os camponeses estavam a apoderar-se da terra. Surgiu-lhe diante dos olhos o domínio senhorial de Akimovka, a residência com o seu frontão baixo, sobre quatro colunas brancas, a estátua de uma ninfa junto ao lago, as terras em pousio, os bosques, o pântano, os prados. Sentiu que odiava inexplicavelmente os senhores desconhecidos daquele universo. Seu, na verdade, seu desde sempre, com toda a justiça, mas que lhe fora tirado por um crime sem nome, bem antes do seu nascimento. Um crime imenso cometido contra todos os camponeses do mundo. Sempre fora assim, ainda que ele não o soubesse. E aquele ódio sempre estivera adormecido nele. As rajadas de vento que varriam de noite as terras deserdadas da guerra levaram-lhe ideias ininteligíveis, palavras reveladoras. Chamavam aos proprietários, aos senhores e às senhoras daquela residência, bebedores de sangue. Como soldado Arteme Makeyev nunca os tinha visto, nenhuma imagem humana perturbou aquela que agora nascia nele. O sangue dos seus camaradas, pelo contrário, esse, ele tinha-o visto muitas vezes, depois de as bombas rebentarem, quando a terra e a erva amarelecida o bebiam. A princípio muito vermelho, a ponto de dar náuseas, mas depressa negro, com as moscas nele poisadas. Sensivelmente, por esta altura, Makeyev pensou na sua vida pela primeira vez. Foi como se tivesse começado a falar sozinho. E quase se riu, achando-se cómico. Estava a fazer figura de tolo. Mas as palavras que se organizavam no seu cérebro foram tão sérias que lhe mataram o riso e lhe provocaram um esgar, como de um homem que levanta um peso que ultrapassa as suas forças. Ele disse a si mesmo que era preciso partir, levar granadas debaixo do capote, voltar à aldeia, incendiar a residência, tomar a terra. De onde lhe viera a ideia do fogo? Por vezes a floresta arde no verão sem que se saiba como. As aldeias ardem sem que se saiba onde nasceu a chama. A ideia do fogo, fê-lo pensar mais. Era uma pena, claro, incendiar a bela residência que poderia ser aproveitada. Mas aproveitada para quê? Como usá-la para os camponeses? Os labregos metidos ali dentro? Não, não podia ser. Queima-se o ninho, espantam-se os pássaros. Se o ninho dos senhores ardesse, um fosso pejado de terror e de chamas, havia de separar o passado do presente. Seríamos incendiários. E os incendiários são bons para a cadeia ou para a forca. Portanto, temos de ser os mais fortes. Mas isto ultrapassava a inteligência de Makeyev. Ele sentia estas coisas mais do que as pensava. Fez-se ao caminho sozinho, metendo-se pelas latrinas para abandonar a trincheira piolhenta. Nos comboios deu por si com homens iguais a ele, também eles de partida. Ao vê-los, o seu coração encheu-se de energia. Não lhes disse nada, porque o silêncio tornava-o forte. A residência ardeu. Um esquadrão de cossacos percorreu as estradas verdes ao encontro da insurreição camponesa. As vespas zumbiam em redor das garupas suadas dos cavalos. Borboletas sarapintadas fugiam do odor acre daquela tropa em marcha. Antes que chegasse à aldeia infratora, Akimovka, perto de Kliutchevo, a nascente, telegramas aparecidos misteriosamente espalharam a boa notícia. Decreto sobre a tomada de terras, assinado pelos comissários do povo. Os cossacos receberam-na de um velho de cabelo branco que rompeu dos arbustos à beira do caminho, sob as bétulas, com as suas escamas de prata. É a lei, rapazes, a lei. Vocês não podem nada contra a lei. A terra, a lei. Aquele murmúrio atónito espalhou-se entre os cossacos, que acharam por bem deliberar. Estupefactas, as borboletas poisaram na erva, enquanto a tropa, detida pelo decreto invisível, ficava sem saber para onde ir. Qual terra? Terra de quem? Dos senhores? Nossa? De quem? De quem? Consternado, o oficial ganhou um medo imediato aos seus homens, mas ninguém tratou de o impedir de fugir. Na única rua de Akimovka, cujas casas de toros argamassados pendem cada uma para o seu lado, no meio de uma pequena cerca verdejante, as mulheres, de seios fartos, persignavam-se. Desta vez não havia engano. O tempo do anticristo era chegado. Makeyev, que não se separava do seu cinturão de granadas, saiu para os degraus da sua casa, uma isba decrépita com o telhado esburacado, e gritou àquelas bruxas velhas que se calassem, por Deus. Nota. A isba é a tradicional habitação rural russa, feita de troncos colmatados com barro e quase nunca recorrendo a elementos metálicos como pregos ou serras na sua construção. Não deve ser confundida com a dacha, por norma mais elaborada e usada como segunda habitação ou casa de campo durante a estação quente, pelos habitantes das cidades. Fim de nota. Ou haviam de ver, por Deus, a sua cara ia ficando cada vez mais corada. O primeiro conselho dos camponeses pobres do lugar elegeu o presidente do seu comitê executivo. O primeiro decreto que ele ditou ao seu escriba, o mesmo do juiz de paz do distrito, ordenava que todas as mulheres que falassem em público sobre o anticristo fossem chicoteadas. O texto, em letras redondas, foi afixado na rua principal. Makeyev começou uma carreira bastante vertiginosa. Tornou-se Arteme Artemides, presidente do executivo, sem saber muito bem o que era o executivo. Mas com olhos bem fundos, sob a arcada supraciliar, uma boca determinada, uma cabeça rapada, uma camisa limpa de qualquer bicheza e, na alma, uma vontade tão resistente como raízes numa fenda rochosa. Fez expulsar das suas casas aqueles que se queixavam dos polícias da véspera e mandou prender outros que haviam sido enviados para o distrito e que não voltaram a aparecer. Dizia-se que era justo e ele repetia-o com um brilho baço no olhar, vindo do mais fundo de si mesmo. Justo. Tivesse ele tempo para se ver viver, teria ficado espantado com uma nova descoberta. Do mesmo modo que a capacidade de pensar lhe fora revelada repentinamente, levando-o a tomar a terra, uma outra faculdade mais obscura, inexplicavelmente surgida na sua nuca, nos seus rins, nos seus músculos, conduzia-o, elevava-o, fortalecia-o. Ele não lhe sabia dar um nome. Os intelectuais ter-lhe-iam chamado vontade. Antes de aprender a dizer eu quero, o que apenas lhe aconteceu passados vários anos, quando já se acostumara a dirigir-se a assembleias, soube instintivamente o que era preciso fazer para obter, impor, ordenar, conseguir e depois sentir uma calma satisfação quase tão agradável como aquela que vem depois de se possuir uma mulher. Raramente falava na primeira pessoa, preferindo dizer nós. Não sou eu que quero, somos nós, irmãos. Os seus primeiros discursos tiveram como destinatários soldados vermelhos num vagão de mercadorias. Tivera de levar a voz acima do barulho metálico do comboio em marcha. A sua capacidade de compreensão aumentava de acontecimento em acontecimento, por iluminações. Ele via perfeitamente as causas, os efeitos prováveis, os motivos das pessoas e sentia como agir e reagir. Conheceu bastantes dificuldades em reduzir tudo aquilo a palavras no seu cérebro e depois em reduzir as palavras a ideias e recordações, no que nunca foi completamente bem sucedido. Os brancos invadiram a região. Nota: o movimento branco, cuja vertente militar ficou conhecida como Exército Branco ou Guarda Branca, e cujos membros eram simplesmente conhecidos como brancos ou russos brancos, expressão que não deve ser confundida com as referências à Rússia Branca ou Bielorrússia e aos seus habitantes, contava com algumas das forças políticas e militares que se opuseram aos bolcheviques depois da Revolução de Outubro, lutando durante a Guerra Civil Russa entre 1918 e 1921 contra o Exército Vermelho, da mesma forma que o Exército Verde Nacionalista e o Exército Negro Anarquista. Fim de nota. Os Makeyevs depressa deram por si enforcados, com letreiros insultuosos pregados no peito, salteador ou bolchevique ou os dois em simultâneo. Makeyev juntou-se aos camaradas no bosque, apoderou-se de um comboio com eles e apeou-se numa cidade da steppe que lhe agradou imenso, porque era a primeira grande cidade da sua vida e vivia docemente sob um sol tórrido. No mercado local vendiam-se grandes melancias sumarentas a troco de poucos copeques. Os camelos caminhavam lentamente nas ruas arenosas. A 3 quilómetros dali, escondido entre os juncos da margem de um rio quente que se estendia cintilante pela areia, Makeyev matou tantos cavaleiros de turbante branco que foi nomeado subchefe. Pouco depois, em 1919, aderia ao partido. A reunião teve lugar em redor de uma fogueira a céu aberto, sob constelações deslumbrantes. Os 15 homens do partido estavam reunidos em redor do gabinete dos três. E os três encontravam-se acocorados, com cadernos nos joelhos, à luz das chamas. Depois do relatório sobre a situação internacional, debitado por uma voz áspera que emprestava aos estranhos nomes europeus uma entoação asiática, Clemenceau, Lloyd George, Germania, Liebknecht, o comissário Kasparov perguntou se alguém tem alguma objeção à admissão do candidato Makeyev, Arteme Artemievich, no Partido da Revolução Proletária. Levanta-te, Makeyev, disse ele imperiosamente. O outro já estava de pé, muito direito, na claridade avermelhada da fogueira, ofuscado por ela e por todos os olhares nele fixos, naquele momento de consagração, ofuscado também por uma chuva de estrelas, ainda que estas estivessem imóveis. Camponês, filho de camponeses trabalhadores. Makeyev corrigiu com orgulho, filho de camponês sem terra. Várias vozes aprovaram sonoramente a sua afiliação. Adotado, disse o comissário. Em Perekop, quando para ganhar a última batalha daquela maldita guerra foi necessário entrar no pérfido mar de Sivar e atravessá-lo com água até à cintura, até aos ombros nos piores lugares, e o que estaria à espera 10 passos mais à frente, se não o fim, Makeyev, subcomissário do 4º Batalhão, disputou por várias vezes a vida com o medo e com a fúria. Aquelas águas pálidas esconderiam que buracos mortíferos sob o céu branco da madrugada. Não teriam eles sido traídos por algum técnico de comando? De dentes cerrados, a tremer da cabeça aos pés, mas calmo e determinado ao ponto da loucura, ele levava a espingarda acima da cabeça, segurando-a com as duas mãos para dar o exemplo. Foi o primeiro a sair do mar, a escalar uma duna, a deitar-se, sentindo a areia quente sob a barriga, a disparar escondido contra um grupo de homens apanhados por trás, enquanto se atarefavam com um pequeno canhão. Na noite daquela extenuante vitória, um chefe, vestido de caqui novo, subiu para o canhão para ler uma mensagem do comandarme, comando do exército, que Makeyev não ouviu, tendo os rins desfeitos por ter passado tantas horas curvado e os olhos colados pelo sono. No fim, porém, o tom severo de algumas palavras fez com que ele as escutasse. Qual é o valoroso combatente da gloriosa divisão das estepes que... Makeyev também perguntou a si mesmo, mecanicamente. Quem poderia ser o valoroso combatente e o que teria feito? Mas o diabo que o carregue mais a todas estas cerimónias... Eu estou a morrer de sono, já não aguento mais. Naquele momento, o comissário Kasparov lançou-lhe um olhar tão estranho que ele pensou: devo ter feito alguma asneira, devo parecer um bêbado. E fez um grande esforço para não deixar que os olhos se lhe fechassem. Kasparov gritou: Makeyev! E ele, titubeante, destacou-se das fileiras, seguido por um murmúrio. É ele, Artemides. O Artiomka, outrora desprezado pelas raparigas, conhecia agora a glória, coberto de lama seca até aos ombros, exausto, apenas desejando um pouco de erva ou de palha para se deitar. O oficial beijou-o na boca, tinha a barba mal feita, cheirava a cebola crua, a suor seco, a cavalo. Olharam-se por um breve instante através de uma bruma, como cavalos cansados, com os olhos úmidos. E Makeyev despertou ao reconhecer o guerrilheiro dos Urais, o vencedor de Krasny Yar, o vencedor do Ufá, o vencedor da retirada mais desesperada, Blücher. — Camarada Blücher, disse ele, numa voz pastosa, é um prazer conhecer-te. Tu és um homem? Pareceu-lhe que, como ele, o oficial também estava a cair de sono. Também tu, respondeu o outro com um sorriso. Tu és um homem, um verdadeiro. Vem beber um chá, amanhã de manhã, no Estado-Maior da Divisão. Blücher tinha um rosto tisnado, cruzado por linhas perpendiculares e grandes bolsas sob os olhos. Nasceu entre eles naquele dia uma amizade de homens da mesma tempra que se encontravam brevemente, duas vezes por ano, em acampamentos, em cerimónias, nas grandes conferências do partido. Em 1922, Makeyev voltou à Akimovka, num Ford trepitante, onde se podiam ler as iniciais do CC, do PCB, da RSFSR. As crianças da aldeia rodearam a viatura. Makeyev olhou-as durante alguns segundos com uma terrível emoção. Na realidade, procurava-se entre elas, mas demasiado desajeitadamente para conseguir ver quantas delas se pareciam consigo. Atirou-lhes toda a sua provisão de açúcar e de moedas, afagou as faces das meninas mais tímidas, troçou gracejos com as mulheres, deitou-se com a mais bem disposta delas, que tinha seios cheios, dentes grandes, olhos grandes, e instalou-se na melhor casa, na qualidade de secretário da organização do partido. Que terra atrasada, disse ele. Tudo por fazer. Trevas. Foi enviado para a Sibéria Ocidental para presidir a um executivo regional. Foi eleito membro suplente do CC no ano seguinte à morte de Vladimir Iljitch. Todos os anos, novos louvores surgiam na folha de serviço do seu dossiê pessoal de membro do partido. Pertencendo à categoria dos mais responsáveis, subiu os degraus do poder com passos seguros, com honestidade, com paciência. Entretanto, o esquecimento apagou tão bem nele as recordações de uma infância e de uma adolescência miserável, da sua vida de humilhação durante a guerra, de um passado destituído de orgulho e de poder, que Makeyev começou a sentir-se superior a todos aqueles com quem se cruzava, exceto os que o CC nomeara para posições de grande poder. Esses ele venerava-os sem inveja, como criaturas cuja essência ainda não era a sua, mas que um dia havia de ser. Com eles sentia-se detentor de uma autoridade legítima, integrado na ditadura do proletariado, como um bom parafuso de aço, no seu devido lugar, numa qualquer máquina admirável, ágil e complicada. Como secretário do Comitê Regional, Makeyev governara Kurgansk, tanto a cidade como a região, durante vários anos, com o desejo intenso, mas não manifesto, de lhes dar o seu nome, Makeyev Gorod, ou Makeyev Grado, por que não? A versão mais simples, Makeyevo, recordava-lhe demasiado a linguagem camponesa. A proposta que circulava nos corredores de uma conferência regional do partido ia ser aprovada, por unanimidade como era habitual. Quando, assaltado por uma dúvida, Makeyev mudou de ideias no último instante. Toda a honra da minha obra, exclamou ele na tribuna, sob o grande retrato de Lenin, pertence ao partido. Foi o partido que me fez. O partido fez tudo. Rebentaram os aplausos. Makeyev já receava que as suas palavras pudessem ser interpretadas como alusões infelizes aos membros do gabinete político. Voltou à tribuna uma hora mais tarde, depois de consultar os dois números mais recentes da revista Bolchevique, dedicada à teoria, onde encontrara algumas frases que lançou à assistência com o punho em riste. A mais alta personificação do partido é o nosso grande, o nosso genial chefe. Proponho que demos o seu nome magnífico à nova escola que vamos construir. foi aplaudido com confiança, a mesma confiança com que teria sido votada a proposta de Maquiavgrado, Maquievo, Maquiev City. Desceu da tribuna a enxugar a testa, contente com a sua habilidade em rejeitar a glória, por enquanto. Essa havia de chegar. O seu nome apareceria nos mapas, entre as curvas dos rios, as manchas verdes das florestas, os tracejados das colinas, as linhas negras dos caminhos de ferro. Porque ele tinha tanta fé em si como no triunfo do socialismo. Uma fé que era, sem dúvida, a mesma.